Welle a la la he party pa pe pe a pa be ke boom. Em tudo há flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar. Em tudo há flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar. Num mar de rumores, em mim guardo amores que cheiram a flores, só de relembrar, só de relembrar. Enquanto andarilho com rosas dou brilho e planto jardim, só de imaginar, só de imaginar. Orquídeas e lírios, cristais de delírio, causando estribilhos no meu declamar. No mar violeta, meu cravo crisantemo, de tanto que as amo, já vejo meu fim. Em tudo há flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar. Em tudo há flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar. E sinto que a vida, que é flor margarida, foi me oferecida cheirando a jasmim, cheirando a jasmim. Mas quando não mais, quando já em paz, onde o corpo jaz, vão chorar por mim, vão chorar por mim. E por mutação quero a condição de ser girassol ou então capim, ou então capim. E por baixo das flores cantando clamores, verei suas cores colorindo a mim. Findando temor, conceito, valor, no mundo da flor o amor é sem fim. Flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar. Em tudo há flores, pra quem sabe olhar. Na dança das cores, na vida das dores, no lacrimejar.